Olá, boa noite. Sintoniza Radar em mais uma noite de chuvada. Sabe tão bem ter abrigo. Viriato 25 em plena antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Radio One Click em www.radarlisboa.fm. O e-mail também já funciona assim: geral@radarlisboa.fm. Viriato 25, a nova toca do Lobo, 23, 1 da manhã. estão as iniciais de mais uma dupla hora e a dupla hora final da semana para Viriado 25 nas ondas 97.8 da Radar. Mountain Song, Pigs in Sun, recuperações para o álbum Best of Up from the Catacombs, Jane's Addiction. Viriado 25, dupla hora, na noite que une quinta, aliás, sexta, sábado, Joint Addiction Up from the Catacombs, a recuperação dos temas Mountain Song e Pigs in Zan. Radar, uma alternativa. times before that, I was mean, I was mad. Honey, I ain't never had nobody like you. And the times before that, well, I was crazy. I saw the dark side of the moon. And the stars in the sky, they never call my own. Cause I ain't never had nobody like you. Like you. Now it's just like A, B, C. Life's just like 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh-oh. I watched my old habits die and it was painful. Sometimes it's painful in the light of the truth. But you kept me fast to the right. Now I wanna thank you, man. Honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. No, it's just like A, B, C. That's just like 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. I trusted liars and thieves in my blindness. Honey, I was wasted. Honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. Viriato 25, uns minutinhos depois dos Giant Addiction, em jeito de abertura e recordação também, minutinhos, dizíamos, junto a M. Ward, é o novo Whole Time, Never Had Nobody Like You, Jailbird, e o título tema do álbum, o novo de M. Ward, Whole Time. Yeah, who's gonna hear my help me, help me now? Help me, help me, help me, help me now. Hangman, hangman, knocking on the door. Says heaven can't wait to have you no more. So who's gonna hear your help me, help me now? Help me, help me, help me, help me now. Yeah, who's gonna? Mais um título, neste caso o título tema Whole Time.

Cohen Covers, evidentemente Susanna and the Magical Orchestra com este Hallelujah, outras experiências, Nick Cave and the Bad Seeds, Avalanche, depois também Martin Wainwright no tributo com o inesquecível, ou inesquecível, Tower of Song.

Para mim, Augustina, é fácil ser verdadeira quanto à minha insinceridade. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Ómnia de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. Chegou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. A dedicatória desta semana foi a Augustina Bessa Luís. De volta ao domínio das soltas para dois títulos do álbum Hymns of the 49th Parallel, assinado K.D. Lang. After the Gold Rush, assinado Neil Young. E The Valley de Jane Seabury, um exemplo. exercício belíssimo de canção e de vocalização também, Katy Lang. I live in the hills, you live in the valley, and all that you know. Portanto, o regresso às soltas, feriado 25, noite dentro, edição sexta para sábado, pontinho da antena radar, com dois temas para Hymns of the 49th Parallel, assinados Cadillac nas vocalizações, as autorias After the Gold Rush, Neil Young, The Valley, Jane C. Barry. Acompanhámos The Best of Splinter Group, uma aventura das últimas de Peter Green. We'll be right back. Jazz Blues, última inserção da semana e a dedicatória inteira ao Best of the Peter Green's Splinter Group. Hoje foi o tema Trouble Dance. Há material nesta edição de Snapper de 2002 para alimentarmos a colher de blues da próxima semana. Entre os extras durante a semana que agora termina, incluímos temas que Peter Green assinou na sua inicial participação dos Fleetwood Mac e que resgatou sobretudo para participações ao vivo. Recuperamos hoje Man of the World. Santiago Alquimista, na vanguarda das novas tendências com o Tejo no horizonte. Para ver, ouvir e sentir. Mais informações em santiagoalquimista.com. Em Lisboa, só há um lugar assim. Viriado 25 à beirinha do final da primeira das 2 horas de hoje até à 1 da manhã. Na pontinha da antena radar 97.8. The Black Keys, So He Won't Break. Radar. É meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Ora, aí está o indicativo para a segunda hora de Viriato 25. Nova Toca do Lobo, pontinha da antena Radar. Que tempo. Melhor que mau tempo. Por aqui 23, 1 da manhã, de segunda a sexta-feira, o que dá um regime também de sexta, de terça a sábado. Viriado 25, também online, radio on click, www.radarlisboa.fm. O nosso e-mail passou a funcionar também assim, geral@radarlisboa.fm. As notícias, as novidades, as contradições e outras informações no blog radar.blogspot.com. Bem-vindos à segunda hora de hoje, à Bombarão, como é habitual, também de, na ponta da língua. Toda a gente já espera mais uma inserção da colaboração dos Air com Alessandro Barrico. Vamos ter que a prolongar pela semana que vem. Entretanto. Is it right, my love? Is it right? Are you happy inside your eyes? Can't you see your lover fall apart in her silk threads? In time, the hunter the trail of blood. I see you alone tonight. When will you tear down? Love will say iniciais da segunda hora de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, na pontinha da antena Radar 97.8 MHz. Tema final do álbum To Survive, assinado Jonas Police Woman to America. A evidência em 2008 para a Radar MGMT, as saliências habituais Weekend Wars, fica para trás o mais óbvio Time to Pretend, um saltinho rápido para Kids, excelente tema também. We'll be right back. Teatro 25, a edição última da semana, unindo as noites de sexta a sábado até à uma da manhã. Há Bumerangue daqui a pouco, às 0h30, há também Na Ponta da Língua, cerca das 0h50, também outra chamada de atenção ao álbum de família da semana na Radar e outras atividades, como por exemplo o palco Radar. Foram, entretanto, os MGMT Oracular Spectacular, dois temas, Kids e Weekend Wars. Hello? Radar. I don't speak German, you know very well. Também na lista final de 2008 da Radar, como não podia deixar de ser, se bem que o lugar pudesse ser bem mais alto, na nossa opinião, Third, Potty's Head. Follow through the

Radar. My dwelling place must be my soul, though half restored. his namesake. Here do I walk through the dark gate, yet will I bear no ill. Thou art with me, thy rod and thy staff, it surely comforts me. My table, oh, have furnished in the presence of my foes. My head, though, have anointed with oil, my cup it overflows. Da Epitaph que recuperamos aqui no Boomerang da noite final de Viriato 25, Antena Radar, até à uma da manhã. Budro Banton, álbum do genérico Unchained Spirit. Títulos rodados até agora, a introdução, depois 23rd Psalm, Voice of Jah, Sudan, Budro Banton. There was a great trembling, and the earth shook. The mountains itself was moved by the presence of the Most High, who lives and reigns and rules. Ears, let him hear what the Most High, our irate heart, said this day. The voice of Jah, proclaiming to those who would listen. There's a sound in the air. I don't hear. He that hath ears, let him hear this day what our Father, the irate heart, said. John, I was taken away in Isis. I behold seven angels, seven golden chariots. Words which proceeded, words like lightning. Oh, to the Eden it was so frightening. Well, thy patience, the best and the worst, and the last more than the first. Behold, Most I have to fear a place for the rebellious, who choose not to observe his teachings as such. To he that overcometh and keep thy covenant, may he give dominion over the wicked for an inheritance. These are the words of the Most High. Even as you hear, let him hear this day what the Most High, our Raiser, had said. Taken away by the Spirit, where I behold seven angels with seven golden candlesticks. Words which they say were like look, behold, a door was opening in the heavens. And the first voice I heard was the voice of a trumpet saying, come up, come up, so I shall show you things which must appear after. Behold, a throne was in the heavens, and one sat on the throne, and he that sat on the throne was to look upon such majestic, even a rainbow was above the throne, all clothed in white raiment, wearing crowns of wood. And out of this throne proceeds lightning and thunder, and the voice was the voice of Jah, saying, gather all my people, gather. Front, claim they've been observing so long, many more. nothing but a front each. Claim they've been observing so long. Many moons and months I say, why you never see the flight in Sudan before you bomb? Why you never end those in starvation? Now, help our people who are facing trouble. Sonoro de Boomerang na ponta final de Variado 25, a edição 23, 1 da manhã, na Radar, para Buju Banton and Chained Spirit, velho álbum de 1999, 10 anos, agora se coincidisse no mês. Third Psalm, Voice of Jah, Sudan. We'll be all right. Para finalizar. We have done all the good that we know we should. Put a little love in the neighborhood. Take it easy, come on a decent angel. say God will take care of me. Hey. Keep this frequency clear. Ora agora, leia. Nunca tentei. Eu tentei. Nunca tentei. Eu tentei pela galhofa. Inclinada como uma cana de pesca para o peixe gordo da mala. A seriedade. Mas ela não pensa noutra coisa. Nunca tentei. Senão voltar a Paris. Ora agora, leia. De segunda a sexta, duas vezes ao dia, é capaz de ser boa ideia. Praticamente no final de Viriato 25, pontinho da antena radar 97.8 MHz na ponta da língua. A colaboração dos Air com Alessandro Barrico. Young si è voltato. Ha allungato una mano verso il cinturone appeso alla sedia, ha estratto dalla fondina la pistola e adesso la tiene stretta in pugno. Fa scivolare la canna sulla pelle di Fanny, bianca, la pelle della puttana di Closing Town, bianca. Lei fa per alzarsi, sta giù, lui dice. Le appoggia la canna della pistola sotto il mento. Non muoverti, non urlare. Cosa diavolo fai? Lei dice, zitta. Fa scivolare la canna della pistola sulla pelle, sempre più giù. Le apre le gambe, appoggia la pistola sul suo sesso. Ti prego, Young, lei dice. Lui spinge lentamente la pistola, poi la tira fuori e adagio la rinfila dentro. Ti piace? Dice. Lei inizia a tremare. Non era questo che volevi, lui dice. Spinge in fondo la pistola. Lei inarca la schiena, appoggia una mano sulla guancia di Young dolcemente. Ti prego, Young, dice. Ti prego. Lo guarda, lui si ferma. Stai calmo, lei dice. Sei un bravo ragazzo, Young, vero? Tu sei un bravo ragazzo. Le colano lacrime dagli occhi, le scendono sul viso, dappertutto. Fatti baciare, mi piace baciarti. Vieni qui, Young, baciami. Parla piano, senza smettere di guardarlo. Resta con me. Facciamo l'amore, vuoi? Sì, lui dice. E ricomincia a muovere la pistola, avanti e indietro. Facciamo l'amore, dice. Lei chiude gli occhi. Ha una smorfia di dolore che le sfigura il volto. Ti supplico, Young. Lui guarda la canna della pistola entrare e uscire dalla carne. Vede che è rigata di sangue. Solleva con il pollice il cane della pistola. Mi piace fare l'amore, dice. Affanculo, dice Pat Coban. Si scosta dal bancone e si volta. Torno, dice. Passa accanto al tavolo dei fratelli Castorp, li saluta, poi va verso lo scalone. Guarda in cima e non vede niente. Sale qualche gradino. Pensa che vorrebbe avere una pistola. Suo padre non vuole che lui giri con una pistola. Così non ti metterai nei pasticci. Nessuno spara a un ragazzo disarmato. Si ferma. Pensa a Young. Non riesce a ricordarsi esattamente quanto tempo è passato. Cerca di ricordarsene, ma non riesce. Guarda il saloon da lassù e pensa che è come essere un uccello, appollaiato su un ramo. Sarebbe bello aprire le ali, sfiorare la testa di tutti e andarsi a posare sul cappello del cieco che suona. Avrei penne lucide, nere, pensa, mentre con la mano destra controlla nella tasca dei pantaloni la sagoma dura del suo coltello.